André Cedês, o Moral de Bicoara. Ele prega beira falando de amor. Sola Rocha Luz, vai. Meu pedaço de pecado e corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do seu lado, falar no ouvido que você é mais bonito, um pedaço da vida de felicidade. Vem matar logo o desejo, fazer esse boyzinho feliz de verdade. Vem matar logo, eu te beijo, enquanto eu te vejo acabou com a saudade. E tô querendo te beijar de novo. O teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. De corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do seu lado, falar no ouvido que você é mais bonito, um pedaço de vida de felicidade. Vem matar logo o desejo, fazer esse boyzinho feliz de verdade. Vem matar logo, eu te beijo, enquanto eu te vejo acabou com a saudade.